Ali pode, Massari. Papá, se falar, papá vai me bater mesmo. Mas eu vou te bater como? Se quer... Mas tem que esclarecer se tu tirou dinheiro. Tu tirou aliança. Tu tirou o quê? Conta até três, depois eu vou. Um, dois, três, já está. Vamos. Assim está muito rápido. Rápido também. Como? Pronto, agora vou falar. Aripogene me tirou. Tu tirou o quê? Me tirou aquilo que o papá tirou na mãe dele no terraço. Chega! De Sonhos, domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional.

esse amor do bom. Quero fazer amor com você. Oh, nylon. Yolanda, Yolanda, Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Hey yo, YG, what's up, man? You ready to do this? Yes, most definitely, know what I'm saying? 3D represent, fly and lovely, check it out. 96, I know what I'm saying? Cabelo velho, chega da partida nas pejo. Não americano, mas origem africano. Um povo de mestiço que faz em Cabo Verde, é bonha terra, tem pobreza, canha culpa natureza. Vive na esperteza, nunca, nunca na pureza. Rapazinho, rapazinho, troca pro sistema. Ouvi as dilema, vou deixar de problema. Padinha nem de riba, nem de baixo, cabo fuma. Adidas quinta calça, nunca, nunca marca puma. Mal influência, tá por pagar consequência. Procura esta flow, lá em Cachonha, residência. Sing stays. It's alright. Ninguém diz, it's alright. Meu povo, it's alright. Ninguém diz, it's alright. Meu povo, it's alright. Ninguém diz, it's alright. Meu povo. Hey yo, Walty, cautela. Cuidado na 90 com jogadas de cadela. Bonitas hoje em dia, está tudo com mania. Se crepa só vergonha, só que ganha atenção. Não tem caro, não tem moto, ela está batendo o portão. Também com aquele mentira que é amor de coração. Cata estilo de bandido que fará o atribuído. Lugar quinta anda, pichinguinhas é proibido. Mulheres na minha lado tem que ser preferido. Tratando de baby, ela jantar de noite e vela. Paixão é relação, comparação a Adão e Eva. Mas pus no coração que quer o outro ex Eva. It's alright, ninguém diz. It's alright, meu povo. It's alright, ninguém diz. It's alright, meu povo. It's alright, ninguém diz. It's alright, meu povo. Like the sunshine, blind in this rhyme, minds refined cause I took time in mind. 22 and true to this, my lips enlist truth to give, uplift. I know my soul is golden sun, a chosen one, preparation for days to come. Innovation in tongue speaks peace, trite life, dumb speaks disease. Disease and laid to rest, cause every nigga wants to be bigger. Test, guess what happens, this blasting, you're lasting. Who's laughing? I'm strapped in thought, ten blessed, in traps, hip hop, it's luck. I'ma make it here, then take it there. Black sand, Boa Vista, salty air, yeah. And on the beach I'll sit and stare, without a care, pumping out nappy hair. Ten blessed with love, vulcanized, rock hard, Cabo Verde, saudade. Lamenta, 3D representa rapaziada desorienta. Jace também na megafone, novidade pra que nome. Cadê um frio, rapaz que tá rap, nem é nível. Estilo tão terrível, rapidez tão incrível. Tipo a Bupa Gang é um coisa impossível. Original, matriata representa capitã. Fala balconista, atende nova artista. É um superinha, mas passando cerveja sexo. 3D é mais forte de qualquer tipo de texto. Um badiozinho bem querido. Um diquimba mesmo badiozinho protegido. Camisinha na minha bolsa, banca pega de assassina. Cabelo um peixinguinha que tá com perda minha vida. Estilo diferente, inteligente, badio felo. Maneira que tá rap, chota xinte e pisadelo. Troca por mentalidade, por frente à realidade. Se meca cidadão e a governa migração. Qualquer coisa que tá fazendo, apanha a terra que está mandando. Respeito que jantinha lá na terra, escatadão. Essa choma de rapateado, barro encadeado. Matos e tuitins, cadê fama de malcriado. Cadê tempo pra pistola, bem pra curtir com criança. Também nada contra que as galinhas de Angola. Tá dora de maneira que está, mexe com a bunda. Aí sim, acha chance de ser até segunda. Ah, yeah, you know what I'm saying? Busted Frozen in the house. Yeah, shout out to the intruders. You know what I'm saying? Dickies in the house. Bring the song representing love, me. Yeah, my bus bro, bro, Isotope 2000. Three deep, I must love all the Badias and Badus in the world. Check it out. Wall G, what's up? Hey, yo, you listen to the scratches of DJ Wall G. You know what I'm saying? I'm just going back with the vibe. You didn't make scratch. Alright? E agora vamos ficar com Johnny Lima, Always My Heart. Entretanto, partiremos depois para as despedidas, porque o tempo está mesmo a chegar ao seu término. Mas para já, ainda temos tempo para ficar com Johnny Lima.

Põe alegria pra todos nós. Moça de mente, Cabo de Deus.